Mas apartamentos do Jardim Primavera devem ser entregues ainda este mês. Apartamentos aqui das pessoas que foram remanejadas para esta área. Sobre assunto, esse assunto que eu vou conversar com o diretor superintendente do Foz Habita, o Valmir Gritten. Boa tarde, Valmir. Boa tarde, Cristina. Boa tarde aos ouvintes da CBN. Prazer enorme estar aí. Dando essa boa notícia que você já enfatizou, já deu aí em primeira mão, que é a entrega de outros apartamentos para aquelas pessoas que tanto estavam esperando por essa boa notícia, na verdade. Verdade. Há mais de 20 anos, isso. Veja que era um absurdo o que acontecia e que o poder público, na verdade, se escondia, talvez, atrás de desculpas e não solucionava o problema daquela população ali da região do Boeci. Então, nós estamos aí entregando mais uma leva de apartamentos, ao todo serão 192 unidades habitacionais, dando qualidade de vida, com quadra poliesportiva, playground, centrais de lixo, áreas arborizadas. Vamos recuperar toda aquela parte de arborização em volta do Rio Boeci, estacionamento, enfim, dignidade e qualidade de vida para aquelas pessoas que tanto precisam e tanto estavam esperando. Principalmente isso, né, superintendente, que o senhor falou, além da dignidade, a qualidade. É importante a gente falar que, como está sendo priorizada essa qualidade da obra, talvez alguns atrasos podem ocorrer para não ter que seja feito assim, com rapidez, mas descuidando da qualidade, né? Exatamente. Eu até fiquei muito chateado esses dias, porque uma imprensa sensacionalista aí, televisiva da cidade, fez uma matéria exatamente sobre isso, que a obra estava atrasada, que tinha pessoas esperando e tal, de cunho sensacionalista, que não é o caso, né? As pessoas sabem que nós estamos priorizando a qualidade da construção civil dessas casas, justamente para não acontecer o que aconteceu na administração passada. Eu ia citar justamente isso, para que não aconteça como aconteceram com as outras casas, né? Foi entregue rapidinho e tal, e dentro de muito pouco tempo as casas começaram a apresentar problemas, as casas estavam desmanchando praticamente, exatamente, né? Exatamente, isso que você falou com muita propriedade. E é uma determinação do prefeito Zeni que o nosso departamento técnico de engenharia que fiscalize essas obras para que não aconteça exatamente isso. Claro que um problema ou outro, eventual problema, vai acontecer, né? Mas o que aconteceu de desmando na administração passada com relação à habitação aqui foi algo assim absurdo, né? Eu costumava até dizer que se existir lobo mau no mundo, assopra lá em Matelândia, a casa cai aqui. É verdade. Né? Então, nós temos que priorizar isso com qualidade. Atrasos podem ocorrer, mas é em função da qualidade do planejamento dessas pessoas, né? E como o próprio prefeito Zeni falou, é uma sensação de dever cumprido lá no final. Nós estamos empenhados em realizar um trabalho de qualidade, visando atender as famílias carentes e proporcionar uma melhor qualidade de vida para todas elas. Então, até por isso a intenção é que essas famílias elas mudem conforme os apartamentos vão ficando prontos, de forma gradativa, né? Não fazer terminar toda a obra e fazer todo aquele mutirão, muda todo mundo de uma vez só, não. Conforme a ordem de inscrição, os apartamentos vão ficando prontos, essas famílias vão sendo colocadas nessa área. Ali é uma área muito nevrálgica durante a situação. Por quê? As pessoas estão residindo às margens do Rio Boeci. Então é preciso retirar essas pessoas, levar para um aluguel social para construir o bloco naquele local ali, né? Então agora nós estamos retirando essas pessoas do aluguel social e estamos trazendo para a moradia, que vai ser a casa delas, né? Então, em razão disso, porque você construir uma casa, um prédio num terreno que está desabitado, está limpo, é muito fácil. Agora, o difícil é você fazer toda essa engenharia, essa logística toda, tratando de seres humanos, de pessoas, de crianças, né? Aí fica mais complicado. Por isso, um pouco de atraso. Mas tenha certeza, e as pessoas que conhecem e que primam pela qualidade e que sabem do trabalho que nós estamos desenvolvendo aqui, a pedido do prefeito, enfim, dessa nova gestão, sabem que a qualidade nessas obras é primordial. Certo, agora são dois blocos, né, como o senhor falou, nos lotes A e B. Agora, nessa fase do lote B, segundo a informação que eu tenho aqui, são 24 unidades, elas estão bem, um estado bem avançado já de construção, já tem inclusive isso. O serviço de limpeza, no final do ano, nós tiramos 24 famílias da área que alagava ali do Rio Boeci e já colocamos nos apartamentos, né? Agora nós estamos terminando aí mais 40 apartamentos, que também essas pessoas já estão no aluguel social, elas virão do aluguel social e algumas ali que ainda estão ali nas margens, mas um local mais longe do rio, onde não afeta. E assim que for terminando, que a Caixa Econômica vem, vistoria, corrige algumas imperfeições da obra, nós vamos liberando também, porque quanto mais liberar mais cedo, também melhor para nós. Claro. Esse conjunto lá do Jardim Primavera, superintendente, ele foi iniciado em março de 2013, né? Tem uma previsão, então, da entrega total desta obra até o final deste ano? Eu conversei ontem longamente com o engenheiro responsável e a nossa meta é dezembro desse ano. Certo. Tem um total da obra aí, dá para adiantar o valor de quanto são foi? São 192 unidades que serão construídas ali, lotes com apartamentos com 40 e até 42 metros quadrados, o conjunto habitacional Jardim Primavera, que iniciou de uma forma trágica, diria eu, em razão até de uma enchente que teve quando nós assumimos o governo. Certo. No segundo dia de governo já deu uma enchente grande, que foi também com que fizesse com que o prefeito Rini determinasse urgência na construção dessas casas ali. Certo. Superintendente, eu queria aproveitar a sua participação e falar também sobre os novos terrenos. O Foz Habitat está abrindo inscrições para a compra dos terrenos lá na região do Cidade Nova 1. Ah, sim, pois não. Então, são 28 terrenos que nós estamos disponibilizando na região da Cidade Nova 1, através do programa Minha Casa Minha Vida, que é um programa diferenciado que nós temos aqui dentro do Foz Habitat. Certo. Né? Então, são terrenos que variam o preço entre 14 a 25 mil reais, conforme o Conselho Gestor da Habitação define o preço, né? E esse preço, ele é feito justamente para atender a função social da propriedade. Então, a pessoa que tem esse comprometimento de R$ 1.200 por mês e até R$ 1.500, e não tem casa, não tem restrições, ela pode vir até nós, e verificar, eu quero um terreno, eu conheço o terreno, eu quero esse terreno aqui. E eu disponibilizo, através do Departamento de Engenharia, três projetos de casa, que o Foz Habitat faz a doação desses projetos, né, para que ele não gaste com engenheiro, não gaste com arquiteto, enfim, não tenha esse dispêndio a mais. E aí ele financia a casa que ele quer, pode até eventualmente mudar o projeto, uma coisa ou outra, e financia também o terreno. A Caixa Econômica nos paga o terreno e ele paga o terreno e a casa para a Caixa Econômica. A vantagem desse projeto é que os terrenos, esses mesmos terrenos que perdemos a 14, 15 mil, no mercado, na região, custa 40, 50. Então, ele ganha no valor do terreno. Mas, repito, são pessoas que não podem ter casa no nome, tem que ter essa renda mensal fixa, não pode ter restrições, né? E esse preço conforme disse, ele é pré-definido pelo Conselho Gestor do Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social, que é composto por organismos da sociedade civil organizada aqui de Foz. É de qualquer superintendente, de qualquer forma, as pessoas que têm interesse, né, têm alguma dúvida, pode entrar em contato com o Foz Habitat para ter todo o tipo de esclarecimento, não ter que se dirigir até aí, tensionando fazer a inscrição, de repente tem algum impedimento que não pode fazer a inscrição. O ideal é ligar antes e se informar, né? Sem dúvida. Os interessados podem agendar um horário aqui com o pessoal que faz parte desse programa, os nossos funcionários aqui, estagiários, pelo telefone 2105-8280. 2105-8280. Tá certo, então. Obrigada, superintendente, pela sua parceria. Obrigado por mais uma vez atender a nossa solicitação. Imagina, eu que agradeço e estou sempre à disposição. Um abraço a você, Cristina, e bom trabalho. E um abraço a todos os ouvintes da CBN também. Um grande abraço, superintendente. Conversei então com o Valmir Gritten, Valmir, que é superintendente, diretor superintendente do Foz Habita, falando aí sobre a entrega desses apartamentos do Jardim Primavera. Ainda esse mês, os primeiros apartamentos vão ser entregues. E também sobre os terrenos que estão sendo disponibilizados lá na região do Cidade Nova 1. Lembrando do telefone lá, que é o 2105-8280, né, para você que tem interesse. Liga lá para se informar se você está apto a fazer a inscrição, se você está apto a comprar um desses terrenos que estão colocados à disposição pelo Foz Habita. Lembrando que essa entrevista com o Valmir Gritten vai estar disponível logo mais no cbnfoz.com.br. Agora, 4:26, vou fazer um rápido intervalo comercial, mas antes vamos acompanhar o comentário de segurança pública com o Dr. Gastão Schaeffer.